Faixa 4. Prólogo geral. Como conheceremos o passado e como o dataremos? Que auxílios visuais nos ajudarão a sondar os teatros da vida em tempos remotos para reconstruir as cenas e os atores com suas saídas e entradas? A história humana convencional conta com 3 métodos principais cujos equivalentes encontraremos na escala temporal maior da evolução. Primeiro, temos a arqueologia, o estudo dos ossos, pontas de flecha, fragmentos de cerâmica, monturos de conchas, estatuetas e outras relíquias que resistiram ao tempo e perduram até hoje como testemunhos concretos do passado. Na história evolutiva, as relíquias concretas mais óbvias são ossos e dentes e os fósseis em que eles acabam se transformando. Em segundo lugar, temos as relíquias renovadas, registros que, apesar de não serem eles próprios antigos, contêm ou incorporam uma cópia ou representação do que existiu em um passado longínquo. Essas relíquias na história humana são relatos escritos ou orais que foram transmitidos, repetidos, reimpressos ou de alguma outra forma reproduzidos do passado para o presente. Na evolução, proporei o DNA como a principal relíquia renovada, equivalente a um registro escrito e recopiado. Em terceiro, temos a triangulação. Esse nome provém de um método para calcular distâncias pela mensuração de ângulos. Determine uma posição de referência em relação ao seu alvo. Em seguida, ande lateralmente por uma distância medida e marque outra posição de referência. Com base na interceptação dos dois ângulos, calcule a distância do alvo. Alguns telêmetros de câmera usam esses princípios e os topógrafos tradicionalmente fazem o mesmo. Podemos dizer que os evolucionistas triangulam um ancestral comparando 2 ou mais de seus descendentes sobreviventes. Usarei os 3 tipos de indicadores nessa ordem, começando pelas relíquias concretas, em particular os fósseis. Fósseis. Corpos ou ossos podem sobreviver para nossa atenção depois de, por algum motivo, terem sobrevivido a hienas, besouros, necrófagos e bactérias. O homem do gelo, do Tirol italiano, ficou preservado em sua geleira por 5 mil anos. Insetos permaneceram embalsamados em âmbar, resina de árvore petrificada, por 100 milhões de anos. Não havendo benefício do gelo ou do âmbar, as partes duras, como dentes, ossos e conchas, são as que têm maior chance de ser preservadas. Os dentes são os mais duráveis, porque para fazer seu trabalho durante a vida do seu dono, precisam ser mais duros do que qualquer coisa que ele provavelmente coma. Ossos e conchas têm de ser duros por razões diferentes e também podem durar por muito tempo. Às vezes, essas partes duras, e em circunstâncias excepcionalmente propícias, também partes moles petrificam-se e se transformam em fósseis que duram centenas de milhões de anos. Apesar do fascínio que exercem os fósseis, é surpreendente que, mesmo sem eles, ainda assim saberíamos muito sobre nosso passado evolutivo. Mesmo que alguém fizesse desaparecer todos os fósseis, o estudo comparativo dos organismos modernos, de como se distribuem entre as espécies seus padrões de semelhanças, especialmente de suas sequências genéticas, e de como as espécies se distribuem entre os continentes e ilhas, demonstraria, sem nenhuma sombra de dúvida sensata, que a nossa história é evolutiva e que todos os seres vivos são primos. Os fósseis são um bônus. Um bônus muito bem-vindo, sem dúvida, mas não essencial. Vale a pena lembrarmos-nos disso quando os criacionistas brandam, como costumam tediosamente fazer, contra as lacunas no registro fóssil. Esse registro poderia ser uma colossal lacuna, e mesmo assim as evidências da evolução continuariam esmagadoras. Ao mesmo tempo, se possuíssemos apenas os fósseis e nenhuma outra prova, o fato da evolução também seria inquestionavelmente corroborado. Acontece que somos abençoados com as duas coisas. A palavra fóssil é convencionalmente usada para referir-se a qualquer relíquia com mais de 10 mil anos. Não se trata de uma convenção útil, pois não há nada de especial em um número redondo como 10 mil. Se tivéssemos menos ou mais de 10 dedos, reconheceríamos como redondos um conjunto diferente de números. Asterisco. Se tivéssemos 8 dedos ou 16, pensaríamos naturalmente em aritmética, octal ou hexadecimal. A lógica binária seria mais fácil de entender e os computadores talvez houvessem sido inventados muito mais cedo. Fim da leitura de asterisco. Quando falamos a respeito de um fóssil, queremos dizer normalmente que o material original foi substituído ou infiltrado por um mineral de composição química diferente e, portanto, poderíamos dizer ganhou uma moratória da morte. Uma impressão da forma original pode ser preservada em pedra por muito tempo, talvez de mistura com parte do material original. Várias são as formas em que isso pode ocorrer. Deixarei os detalhes. Um estudo que tecnicamente chamamos de tafonomia para o conto do ergasto. Quando se começou a descobrir e mapear fósseis, ignorava-se que idade teriam. O máximo que se podia esperar era ordená-los por antiguidade. Essa classificação por idade depende da suposição conhecida como lei da superposição. Por razões óbvias, estratos mais novos jazem acima de estratos mais antigos, a não ser em circunstâncias excepcionais. Essas exceções, embora às vezes causem uma perplexidade temporária, em geral são bem óbvias. Um bloco de rocha antiga contendo fósseis pode ser atirado para cima de um estrato mais novo por uma geleira, por exemplo. Ou uma série de estratos pode ser totalmente revirada, ficando sua ordem vertical exatamente invertida. Podemos lidar com essas anomalias comparando rochas equivalentes em outras partes do mundo. Isso feito, os paleontólogos podem montar a verdadeira sequência de todo o registro fóssil em um quebra-cabeça de sequências sobrepostas encontradas em diferentes partes do mundo. Essa lógica é complicada na prática, mas não no princípio pelo fato, ver o conto do pássaro-elefante, de que o próprio mapa do mundo muda com o passar das eras. Por que o quebra-cabeça é necessário? Por que não podemos simplesmente escavar até onde quisermos e supor que estamos cavando diretamente em direção ao passado? Ora, porque embora o próprio tempo possa passar de modo uniforme, isso não significa que em qualquer parte do mundo exista uma única sequência de sedimentos depositados continuamente com uniformidade do princípio ao fim ao longo do tempo geológico. Os sítios fossilíferos depositam-se de forma irregular e quando as condições são adequadas. Em um dado local e em um dado momento, é muito provável que nenhuma rocha sedimentar e nenhum fóssil estejam se depositando. Mas é muito provável que, em alguma parte do mundo, fósseis estejam se depositando em um dado momento. Os paleontólogos andam pelo mundo de sítio em sítio, onde diferentes estratos, por acaso, se encontram acessíveis próximos à superfície e tentam montar algo que se aproxime de um registro contínuo. É claro que não é cada paleontólogo que sai percorrendo o mundo de sítio em sítio. Os paleontólogos andam de museu em museu examinando espécimes em gavetas ou leem revistas e mais revistas especializadas nas bibliotecas universitárias à procura de descrições escritas de fósseis cujo sítio de descoberta tenha sido cuidadosamente rotulado. E então usam essas descrições para ligar os fragmentos do quebra-cabeça provenientes de diferentes partes do mundo. A tarefa é facilitada pelo fato de que estratos específicos, formados por rochas com propriedades reconhecivelmente características e que costumam abrigar os mesmos tipos de fósseis, repetem-se em diferentes regiões. A rocha devoniana, assim chamada porque de início era conhecida como o antigo arenito vermelho do belo condado de Devon, aflora em várias outras partes das Ilhas Britânicas, na Alemanha, Groenlândia, América do Norte e em outros lugares. As rochas devonianas são reconhecíveis como devonianas onde quer que possam ser encontradas, em parte devido à qualidade da rocha, mas também em razão das evidências internas dos fósseis nela contidos. Parece um argumento circular, mas na verdade não é, assim como também não é quando um estudioso, com base em evidências internas, reconhece um manuscrito do Mar Morto como sendo um fragmento do primeiro livro de Samuel. As rochas devonianas são assim classificadas graças à presença de certos fósseis característicos. O mesmo vale para as rochas de outros períodos geológicos até a época dos primeiros fósseis de corpo duro. do remoto Cambriano ao presente Holoceno, os períodos geológicos esquematizados na ilustração 1 são separados principalmente com base nas mudanças do registro fóssil. Em consequência, em vários casos, o fim de um período e o começo de outro é delimitado por extinções que visivelmente interrompem a continuidade dos fósseis. Como ressaltou Stephen Jay Gould, nenhum paleontólogo tem dificuldade para identificar se um fragmento de rocha jaz antes ou depois da grande extinção em massa do fim do Permiano. Quase não há coincidência nos tipos de animais. De fato, os fósseis, especialmente os microfósseis, são tão úteis para classificar e datar as rochas que as indústrias do petróleo e da mineração estão entre os que mais recorrem a eles. Assim, essa datação relativa tem sido possível há muito tempo, montando-se verticalmente o quebra-cabeça de rochas. Os períodos geológicos foram nomeados com o objetivo de fazer a datação relativa antes que a datação absoluta se tornasse possível. E eles ainda são úteis, mas é mais difícil fazer a datação relativa de rochas em que os fósseis são escassos, e entre essas estão todas as rochas mais antigas que o Cambriano, os primeiros 8/9 da história da Terra. A datação relativa teve de esperar pelos avanços recentes da física, especialmente a física da radioatividade. Isso requer uma explicação, cujos detalhes ficarão para o conto da sequoia. Por ora, basta saber que contamos com um conjunto de métodos confiáveis para determinar a base absoluta dos fósseis e das rochas que contêm ou os envolvem. Além disso, diferentes métodos desse conjunto fornecem sensibilidade através de todo o espectro de idades, centenas de anos, anéis de árvores, milhares, carbono 14, milhões, centenas de milhões, urânio, tório, chumbo e até bilhões de anos, potássio, argônio. Relíquias renovadas. Os fósseis, assim como os espécimes arqueológicos, são relíquias mais ou menos diretas do passado. Trataremos agora da nossa segunda categoria de provas históricas, as relíquias renovadas, copiadas sucessivamente ao longo das gerações. Para os historiadores da vida humana, isso pode significar relatos de testemunhas oculares transmitidos por tradição oral ou em documentos escritos. Não podemos perguntar a nenhuma testemunha viva como era a vida na Inglaterra do século XIV, mas a conhecemos graças a documentos escritos, entre eles os de Chaucer. Eles contêm informações que foram copiadas, impressas, guardadas em bibliotecas, reimpressas e distribuídas para que as lêssemos hoje. Quando uma história é impressa, ou em nossos dias, inserida em algum meio eletrônico, cópias dessa história têm boas chances de perpetuar-se até um futuro distante. Registros escritos são muitíssimo mais confiáveis do que tradições orais. Poderíamos pensar que cada geração de filhos, conhecendo seus pais tão bem como a maioria dos filhos conhece, ouviria as detalhadas reminiscências de seus genitores e as transmitiria à geração seguinte. Dali a 5 gerações, poderíamos pensar uma volumosa tradição oral deveria ter sobrevivido. Eu me lembro claramente dos meus 4 avós, mas dos meus 8 bisavós só conheço um punhado de relatos fragmentados. Um bisavô costumava cantar um versinho sem pé nem cabeça, que eu também sei cantar, mas só quando amarrava os cordões das botas. Outro gostava de se empanturrar de creme e virava o tabuleiro de xadrez quando estava perdendo a partida. Um terceiro era médico na zona rural, e não sei praticamente mais nada. Como 8 vidas inteiras acabaram tão reduzidas, se a cadeia de informantes que nos liga retrospectivamente às testemunhas oculares parece tão curta e a conversação humana tão rica, como todos aqueles milhares de detalhes pessoais que compuseram a vida de 8 indivíduos humanos puderam ser esquecidos com tamanha rapidez? Infelizmente, a tradição oral esvai-se quase de imediato, a menos que seja consagrada em recitações bárdicas, como as que Homero por fim registrou por escrito. Mesmo assim, a história está longe de ser exata. Ela degenera em absurdos e falsidades depois de pouquíssimas gerações. Fatos históricos sobre heróis, vilões, animais e vulcões reais bem depressa se degradam ou florescem, alguns podem achar, em mitos sobre semideuses, demônios, centauros e dragões cuspidores de fogo. Asterisco. John Reader, em seu livro Man on Earth, ressalta que os incas, que não possuíam um sistema de escrita, a menos que, como se sugeriu recentemente, seus cordões como nós fossem usados como linguagem, além de efetuar contagens, fizeram talvez um esforço compensatório para aumentar a exatidão de sua tradição oral. Os historiadores oficiais eram obrigados a memorizar vastas quantidades de informações e repeti-las em proveito dos administradores quando solicitados. Não admira que a ocupação de historiador passasse de pai para filho. Fim da leitura de asterisco.